Wellington Fajardo, primeiramente, parabéns por essa classificação para a próxima fase da Série D, em nome da Rádio Inconfidência, e seja bem-vindo aqui. Obrigado. Realmente a gente pegou talvez a chave mais difícil, né, de toda a Série D, com Mirassol no clássico aqui em Uberaba, e realmente não foi fácil. Foram 6 jogos, que cada jogo foi uma decisão. E finalmente, né, na última rodada, conseguimos uma vitória assim, bastante difícil contra a equipe do Mirassol, fora de casa, e que selou definitivamente a nossa classificação. Agora é dar seguimento ao trabalho. Wellington, essa vitória contra o Mirassol, a equipe foi para lá precisando vencer, porque senão corria o risco de nem classificar para a próxima fase, né? Então, olha só, a gente já estamos aqui no Berlândia, já vamos para 6 meses aqui no Berlândia, e chegamos num momento difícil no Campeonato Mineiro, onde o time tinha 0 pontos e conseguimos assim, tirar o time do rebaixamento. Com o seguimento do trabalho, nós fizemos uma remontagem da equipe nessa Série D. E os resultados assim, são muito animadores, já que são 8 jogos, 4 vitórias, contando os amistosos, né, e 4 empates, o time segue invicto. E mesmo com esse jogo fora de casa, a gente viu uma evolução da equipe, né? Então a gente foi para lá tranquilo, sabendo que tínhamos que explorar essa produção no sentido da evolução do trabalho, e culminou, né, numa grande vitória, uma vitória contra a equipe de São Paulo, que você sabe que é muito difícil, principalmente jogando fora de casa. E agora é continuar dando seguimento ao trabalho para a gente conseguir passar de fase. Você falou desse Campeonato Mineiro, que a equipe foi desmontada e teve que montar outra equipe para disputar a Série D. Essa foi a sua maior dificuldade nessa disputa para montar esse time? É, exatamente. Foi um desafio muito grande o Campeonato Mineiro, né? Já que antes de vir para Uberlândia, eu tinha conquistado o título da Taça Minas Gerais em 2008 com o Tupi, e logo em seguida preferi aceitar esse desafio de pegar o Uberlândia da forma que pegamos, né, com 0 ponto em último lugar no Campeonato Mineiro, e assim conseguimos tirar o Uberlândia do rebaixamento. Foi reconhecido o trabalho, e o presidente, né, com toda a sua diretoria, nos deu a incumbência de montar uma nova equipe, dando seguimento ao trabalho e mudando os jogadores. Então permanecemos pelo menos com 40% do grupo que estava no Campeonato Mineiro, e esses 60% vieram, e fizemos um período bom de pré-temporada, e a gente está, né, na esperança que toda essa programação feita dentro da parte física, técnica, tática, a gente possa estar evoluindo até o final da competição e temos chance sim de subir, porque é uma estrutura boa que a gente tem aqui em Uberlândia, uma cidade muito grande, que com os diretores, com a torcida muito envolvida, para que o Uberlândia possa subir de divisão. E, Wellington, essa deve ser a equipe que será mantida para disputar o Campeonato Mineiro do ano que vem, ou vai ter outra reformulação? Olha, na verdade, é o que eu falo aqui sempre nas entrevistas, né, com o presidente, que realmente essa montagem da Série D foi uma montagem realmente que teve, vamos dizer assim, o dedo da nova comissão técnica, porque no Mineiro nós já não fizemos nenhuma contratação, pegamos o plantel que já estava montado. E agora não, agora a gente está montando, fizemos um time com algumas características que a gente gosta, que é a questão da velocidade, questão de ter uma defesa com a média de altura bastante alta, já que os gols, né, de bola parada foram muitos no Campeonato Mineiro, que tomamos agora, não tomamos nenhum gol de bola parada. Então, quer dizer, foram algumas situações que a gente planejou, que vem dando certo, e se amanhã no Campeonato Mineiro de 2010 a gente sentir a necessidade de ter uma nova reformulação, a gente vai fazer, mas dessa vez em menor escala, né? Já que nós trocamos pelo menos 60% do grupo, acredito que para o Campeonato Mineiro, se tiver que acontecer, vai ser no máximo uns 20% do grupo, que é importante manter uma base. Certo. Voltando a falar dessa Série D, agora o Uberlândia vai enfrentar o Araguaia. O que você conhece desse time? É um time perigoso? Então, nós passamos a segunda-feira e a terça-feira assistindo 3 vídeos do Araguaia. O Araguaia fez 16 pontos, não foi à toa, viu? A gente está muito impressionado no sentido assim, de ver uma equipe muito bem montada, uma equipe muito veloz, uma equipe que marca muito, que sai muito rápido. E nós temos, logicamente, assistindo esse vídeo, vimos muita qualidade, vimos algumas coisas também que a gente pode tirar proveito. Isso já foi passado para os jogadores. Algumas situações que a gente entende que são deficiências que a gente pode aproveitar. E a gente tem esperança, que a dificuldade é muito grande, mas tem a esperança de poder passar de fase. Ok, Wellington, mais uma vez, em nome da Inconfidência, eu desejo toda a sorte para o Uberlândia, que no ano que vem consiga esse acesso para disputar a Série C. Muito obrigado, foi um prazer falar com você. Um abraço a todos os seus ouvintes. Luciano, na primeira fase, o Uberlândia estreou com um empate por 1-1 contra o Mirassol dentro do Parque do Sabiá. Depois, empatou por 2-2 com o Uberaba, jogando fora de casa, no Uberabão. Na terceira rodada, venceu o Ituano por 2-1, jogando em casa. Na quarta rodada, o Uberlândia enfrentou novamente o Ituano e dessa vez empatou por 1-1 no interior paulista. Pela quinta rodada, empatou novamente com a equipe do Uberaba, dessa vez por 1-1. E na sexta e última rodada, o Uberlândia venceu o Mirassol por 3-0 no interior paulista. O Uberlândia terminou a primeira fase na segunda colocação do grupo 7, com 10 pontos, e dia 18 enfrenta a equipe do Araguaia, às 20 horas, no estádio municipal João Avelange, em Uberlândia. O jogo de volta será no dia 23, às 18 horas, em Mato Grosso. Fechando a série de matérias das equipes mineiras, que disputam a Série D, em Primeiras Esportivas, repórter Henrique Silva. Um abraço.